Nome é 310, desça para 2000, reporte localizador, 613. 2000, reportará localizador. ...727, vetor sequenciamento, correr direita na proa 230, direita 230, limite dessa proa 15 milhas e após voa para a duna, para completar o ILS, 6727. Direita 230, 15 milhas, voa duna, 6727. Golf Kilo, chame pra descida, Golf Kilo. Kilo. 885, chame Recife agora, no 288, no 264, no 885. Webjet 6727, assuma na proa de Duna, 2000 pés, reporte localizador. Quando Duna reportará localizador, 6727. Como 885, controle? Chega. Chame o centro Recife, no 288, no 264. 288, 264. Salvador, boa noite, azul 4071. Azul 4071, qual nível para Campinas, senhor? É o 34. Gente, 34 será coordenado, provável gole e transição Gonza. Informação em curso é a Golf, na quarta coordenação azul 4071. Gente, aguardando a coordenação e está ciente da Golf 4071. Quilo desse até o 40, Golf Quilo. 40, Golf. Thank you. Amanda no ponto ideal. Autorizado descida até o 60, Vitor, Kilo Delta voando pro Diamã. Complete a chegada, Amã. 60, pro Diamã, Vitor, Kilo Delta. Pronto para cópia? Tá, pronto. Azul 4071, Salvador para Campinas, Sierra Bravo, Kilo Papá. Nível de voo 340, autorizado para o Whisky 58. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9, decimal 35. Torre 1 no 8, decimal 95. Aciona 5545, Azul 4071. Ok, autorizado Campinas 340, Vieira para 58, decolada no zero, primeira curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle 119.35, torre 208.95 e transponder 5545, azul 4071. 5545, protegimento correto, azul 4071. Chame pronto para o pushback acionamento, confirme, portão 09, senhor. Afirmo, chamará para o push acionamento 4071. Avianca 63, ano 0, muito boa noite. Táxi aprovado via Alfa Índia. O portão é o 01, senhor. Alfa Índia pro 01. Avianca 63, ano 0. Frequência livre. É. O PES 1013, reporte localizador. Mano 318. Yamari B13, possibilidade do 366? Confirmando, dá presente autorizado, servido a 366, desça para 2.500 pés, 1.013. 2.500, 1.013 na ponta 366. Primeiro, Alcoa, pego para a descida. Salvador, Altan 3152, boa noite, tem que dar voo. No 52, via Mari. Via Mari, 2000 pés, ajuste 1013. 1003 até 2000, via Mari, Altan 3152. 3060, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta desça para 3.013. 3.013. Mantendo 2.000, Papatango Alfa. Mantenha 2.000, reporte localizador. Botar na loque o Papatango Alfa. Solo Salvador, muito boa noite, show web 6727. Muito boa noite, show objeto 6727, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 04, senhor. Alfa Juliette para o 04, 6727. Chame a torre 11895, complete o ILS. Torre 1895. Alfa. Vitor Kilo Delta indicado? 200 de nós. Kilo Delta após o marcador, prosseguiu no 7. Se autorizar, mantém até depois do marcador. A velocidade. Ok, sobre vetor para sequenciamento de tráfego, curva agora à direita na proa 160, limitado pelo localizador. Autorizado a interceptar o localizador, desça 2013, Vitor Kilo Delta. Direita 160. A intenção do Kilo Delta é pousar 17. Se eu autorizar, a gente podia seguir aqui uma proa menor e prosseguir. Para quando mais próximo cancelar em 17. Por enquanto são instrumentos. Direita na proa 160. Só dá presente para apoio mudança, o Kilo Delta. Ciente, voe, dá presente Porto de Aratu para ingressar no corredor Interlagos, desça para o ano 1500 com 1013, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, Aratu 1500, 1013. O Delta autorizado, rotatória. Rotatória, aquilo Delta. 1398 autorizado, afinal RNAVE, chame a torre agora 11895. 11895, gol 1398. Salvador, gol 1398. Salvador, gol 398. 11895. 29295. Quilo desça 2000, reporte localizador 1013, Golf Quilo. 2000, reporte localizador 1013, Golf Quilo. Patrulha, o Guardião 06. Prossiga 06. E retorna a Salvador, 01-06, 510 litoral, com 2 a bordo. Suba para 500 pés, reporte passando o farol de Itapuã, Guardião 06. Meia, pode confirmar, viu? 1013. Mantendo 500, 06. Serra Tango desça para 1500, mantenha 1500. Vamos bater 1500, vamos Serra Tango. Vitor Quilo Delta desça para 1000 pés. 1000 pés, Vitor Quilo Delta. Quilo Delta, chame a torre 118-95, Quilo Delta. 1895? Isso, 118-95. Quilo Delta. Reporte para ingresso no taxi Índia, Papa Romeu, com Papa Tango Alfa. Alfa Juliette reportará para ingresso na Índia. Me perdoe, senhor. Após o ingresso na Juliette, contornando o passo principal, reporte para ingresso no taxi Lima, senhor. Me perdoe, taxi Lima. Após a Alfa Juliette, reportará para ingresso na Lima. Passou para o Tuaçu, Guardião 06. Guardião 06, chame a torre agora, 118-95. 118-95. Boa noite, Papa Tango, Whisky, Foxtrot Lima, centro da informação Golf. Whisky, Foxtrot Lima, mantém o 090, a ingressar na terminal, desça para 2000, voando na proa de Pelo, Whisky, Fox Lima. Afirmativo, se autorizado, senhor, poderíamos manter a proa do VOR, nossa intenção de pouso seria 1-0, positivo? Afirmativo, autorizado, Whisky, Fox Lima. Gente, tá no ponto ideal para a descida, senhor. O Whisky Fox Trot Lima. Autorizador, Victor Kilo Delta. 95, boa noite. Whisky Foxtrot Lima, após ingresso na terminal, autorizado descida para 2 mil pés. Positivo, após ingresso na terminal, 2 mil pés e Foxtrot Lima. 5 Gol no 398. Alfa Juliette para 05 Gol 398. Alfa avistado, autorizado ingresso na Lima, posterior Mike e Quebec. Na Quebec, chame para o cruzamento 1735, Papa Romeo, Papa Tango Alfa. Lima Mike na Quebec chamará para o cruzamento. Salvador, 4071, no pronto para a ponte estacionamento. Autorizado 9, senhor, chame táxi, 4071. Romeu, não, tá na ponte 9. Autorizado 9, senhor, chame táxi, 4071. Autorizado 4071, certo? Papa Tango Alfa, por gentileza, mantenha a posição no taxiway Mike, aguardando para o ingresso do taxiway Quebec, senhor. Mantenha a posição da Mike, aguardando para Quebec. Gente, Papa Tango Alfa, devido a um pouso na pista 17 que deverá ter que livrar na Quebec, fará um 180, aguardando para reingresso na 1735, uma Alfa. Está no localizador visual, está na 3152. 52, chame agora a torre 11895. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Tango Alfa, para ingresso na Quebec, chame torre agora, frequência 198.95, senhor. Tenha um bom descanso. Para ingresso na Quebec, chama na torre 1895. Bom trabalho. Salvador Leotano, 3455. Boa noite. Autorização. Boa noite, TAM 3455. Confins, qual nível, senhor? 360. Fischer, copiado o 360. Provável subida Gol e transição Gonza, senhor. Informação em curso é a Golf. Aguarde com atenção, TAM 3455. Guarda autorização, está já programada, Gol e Gonza. Gente, 35, aguarde coordenação, número 2 para cópia, escute informação, Golf, aguarde coordenação, senhor. Da Golf, 3662, qual nível solicita para Natal, senhor? 390. Gente, 390, será coordenado, provável PUCA, transição Zipar, é o número 3 para cópia, formação em curso é a Golf, aguarde coordenação, então 3662. Guardando, centro da Golf, 3662. Salvador, o 4071 da Azul está pronto para o táxi, tem 4 horas e 31, interna com fim, PLB 102. Copiado, senhor, tem táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa, ajuste 1014 agora. Ponto de espera do pistão no zero, chame torre, frequência 118, decimal 95, senhor. Tem um bom voo Azul 4071. Quem iniciou o táxi via Juliette Alfa até o ponto de terapia 10, torre 18895, azul 4071. Salvador, boa noite, está 3152, lembrado. Salvador, está 3152, boa noite, levou. Boa noite, 3152, taxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, está 3152. Salvador, Web 6727, uma boa noite, autorização, ciente da Golf. B7, qual nível para confins, senhor? Foi solicitado 340. Gente, 34 será solicitado, o senhor é o número 4 para cópia, informação Golf, correta? Aguarde coordenação, 6727. Ciente, confirma igual de conta para sair. Provável Goligonza, senhor. Prato está no 50 para a bota.